She was legendary through a TV at the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. But your girlfriend is a groupie, she just trying to get in. Say it, I'm with the band. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants. Heard the bitches in my trailer say they got a man. And they all brought a friend. I've been fucking on some popping pants, man. I feel just like a rock star. No more. They like savage. Why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss it. Your wife is saying looking like a host tonight. Bring hundreds in my safe. I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star. Smash out on a cop car. Sweeter than a pop card. You know you were not hard. I don't mean to hot chart. Remember I used to drop hard. Living like a rock star. Living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Brothers got the gas and they always smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a busy and show up and then shut up. When my homies pull up on your block, I make a thing go ta ta ta. I've been fucking on some popping pills, man. I feel just like a rock star. Oh, abriu Major Lazer, Cold Water, Kato Jik, Electric, Post Malone, Rockstar, Aretha Franklin, Respect, Bee Gees, Stayin' Alive, Barry White, Can't Get Off Your Love, Baby. Iniciamos o programa com Luca Debonair and Kick It All, City. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10:36. Rio Sul Rádio Serviço. A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento deu lugar a uma maciça propagação do ódio, da segregação, do racismo, da polarização política e um crescimento gigantesco do número de haters. Por conta desse ambiente hostil, as maiores empresas do mundo, entre elas Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Adidas, Pepsi, Levis, Ford, Lego, HP e muitas outras gigantes mundiais, pararam de anunciar no Facebook, Twitter e Instagram e aderiram à campanha #StopHaterForProfit. Pare de dar lucro ao ódio. Agora, estas empresas estão investindo cada vez mais sua publicidade em veículos mais confiáveis e tradicionais, como TV, rádio e mídia impressa. A publicidade exige respeito. E quando feita por bons profissionais e em veículos seguros, é a melhor maneira de fazer seu negócio virar um sucesso. Por isso, pense bem antes de jogar a sua marca no mundo sem lei da mídia digital, onde se trava diariamente uma guerra entre o fato e o fake. Rádio, a sua tradição comprova a sua reputação inabalável. Todo sábado, às 18 horas, Flash House. Um passado de presente pra você. Flash House, todo sábado, às 18 horas, aqui na RioSulRádio.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. You're scared of love, you're scared enough, aren't you? You're cracking up, smoking cigarettes in the bathroom. Sul Rádio. The door is open. Don't